dia que começou em uma manjedoura, logo chegou a outros em terras distantes. Um grupo de reis magos seguiu a luz de uma estrela brilhante até que encontraram o rei recém-nascido. Eles se alegraram, oferecendo presentes, adoração e louvor. Nem o fulgor do sol se compara à sua luz, nem a presença da sua glória. E nada poderá roubar o seu poder, o seu domínio é para sempre. E pelo seu poder, seu amor e sua graça,